a justiça prometida por Deus para a justificação dos eleitos entre os pecadores e que passou a se manifestar na dispensação da graça, a qual Paulo chama de tempo presente, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz, foi profetizada nas Escrituras do Velho Testamento, porque Paulo diz que ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas, modo comum de se designar as Escrituras no passado. Esta justiça de Deus prometida seria manifestada sem lei, conforme dizer do apóstolo, isto é, ela não consistiria num novo conjunto de leis para serem observadas pelo povo da nova aliança, conforme havia sedado com Israel desde os dias de Moisés, mas num ato de justiça que seria cumprido por Cristo morrendo no lugar do pecador, carregando sobre si todos os pecados deles, para que pudessem ser perdoados e justificados por Deus. Isto seria feito também por um ato de pura graça, para qualquer um que creia, sem qualquer distinção pessoal. Deus deliberou que seria na dispensação da graça misericordioso para com as nossas transgressões, e não lembraria dos nossos pecados, porque poderia nos perdoar completamente, uma vez que castigaria o seu próprio Filho unigênito no lugar daqueles que viriam a crer nele. Estes que creem, e somente eles, podem receber o dom precioso da justiça divina, porque não serão apenas perdoados, mas completamente santificados.